Ó, nós aqui, prontos pro que der e vier. Na união, pode botar fé. Assim que é, pro que der e vier. O rap no ar, pro que der e vier. Ei, ok. Ei, ó, nós aqui, cê tá vendo? Isso que é união. Espalha aí pros caras, para de confusão. Nem rola, nem rola, nem rola, nem rola. Querer ser bandidão só pra fazer história. Os que foram assim estão guardados na memória. Saudade, saudade, guardadas no peito. E o que é pior, nem serviram de exemplo. Querem te derrubar, Jozinho, não vai na pilha. Não precisa ser malandro pra firmar na quadrilha. Tem muito mano humilde aqui na Santa Maria. Gama Oeste, Agreste, Céu Azul, Pedregal. Se for atrás de treta, oh, vai nessa não. Torno Sul é só nós, deixa as treta pra lá. Eu vou torcer pela paz e ir pro frevo suar. Seja lá ou aqui que seja, tô envolvido. Só quero tomar uma breja, se pá um gole de vinho. Curtir um rap de embalo, Deus ilumina os caminhos. Porque se for preciso, eu vou até de pé. Pode me ligar, tô pro que der e vier. Oh, nós aqui, prontos pro que der e vier. Na união. Escuta aí, você que diz que o rap não tem união. Ó, nós aqui, provando o contrário e recrutando os irmãos. Eu quero paz pra minha quebrada e você quer pra sua. Então acredita no ideal e vem com a gente pra rua. Chama os b-boy, o DJ Léo e o Neo com as caixas do Luciano. Que os grupos colam na sequência, os grafiteiros tão somando. Pode ser na Santa Maria, Pedregal, Gama ou Céu Azul. Chama geral em torno norte, DF em torno sul. Se o sistema tirar, vim embaçar com horário. Sem perder tempo, junta tudo e vamos pro meu barraco. WT moleque, 2x DP, Marquinhos, Berlim, Batata, já tô consciente que o Deb eu somo um verdinho. Sem treta, que os pancadão transmite paz. Tô pro que der e vier, de melhores dias correndo lá atrás. É isso aí, Deda, pode crer, acho que é de rua. E aí, Marquinhos, XDP, satisfação, negou. É tudo nosso, vagabundos, maloqueiro, invade a cena. Berlim, DJ, Dudu, Batata, quebrando as algemas, o sistema. Não nos impõe nem dito o tom de nossas vozes. Aqui é nós, abençoados, é nas parcerias, forte união. Os verdadeiros aqui não te negam a voz. De falam a verdade olhando na bola dos olhos. Gama Oeste, Santa Sul, Céu Azul e Pedregal. Um salve aí a Dom Magu, rap nacional. Que tal? A minha subânia é Evidal. O chão treme. Boguinha, aquele abraço. Raciocínio consciente é nós. No sabadão, tamo junto com a geral. WT moleque doido, nosso som ficou legal. Na paz, mais e mais, não dá mole, corre atrás. Tô pro que der e vier, humildade vai que vai. Nós aqui, prontos pro que der e vier. Na união, pode botar fé. Assim que é, pro que der e vier. O rap no ar, pro que der e vier. Let's go, ok. Ok, ok, salve nós, salve os loucos. Pra marcar a voz, eu tô nos bang de novo. Aqui na fita é o clã, união pra brigar, pra massa ser campeã. Esse pan, pro que der, tamo junto é o seguinte. Na quina cruz bazé, mas repudiando o crime. Chama toda rapaê, pode acreditar parceiro. Que a vibe é positiva pelo som dos maloqueiros. Eu tô ligeiro e sei que a paz é utopia. Infelizmente a violência explode na periferia. Mas nem me liga a euforia que contagia é pura. XDP, raciocínio e ética de rua. É isso mesmo, true rap em alta voltagem. Da Vila Mateus, o mais belo riso da humildade. Simplicidade vai na frente, pode botar fé. Ó, nós aqui, pro que der e vier. Nós aqui.